para sempre todo o meu viver. Ele irá levar embora a sua igreja. Aleluia, Cristo volta outra vez. Maranata, Maranata, Maranata, Cristo voltando está. Neste dia especial, o que importa é estar pronto para ouvir o seu chamado. Cristo irá levar para sempre a sua igreja. Aleluia, nunca mais irei sofrer. Buscar.